09. Autonomia 0 graus, 109. Sono 0, com primeira curva à direita, na subida da El, Leda, Motiva e Motiva. Intercepta o pêndulo 10 até Cubava e após o pêndulo 16 e sai conforme a rota. Aciona 5130 e o controle 120 decimal 8. Solicita o pêndulo Juliette Serra acionar o código 01955. Para o pêndulo 16, transponder 5130, controle 208, voo 397. Correto no 317, pronto, puxa o treinamento. Bora. Solo Salvador, tá 3144 na alfa. 3144, boa tarde, alfa Juliette, posição 13, remoto 13, parte principal. Alfa Juliette, remoto 13, o tá 3144. Uma 02, Natal autorizado, nível 100. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, na subida Conde, aciona 0256 e o controle 120, decimal 8. Cliente Juliette, Charlie Juliette 90. Sabe se foi feita alguma CHG também de destino no plano? Livre pouso, pista 010255. Júlio 5076, decolo aos 48, 1208, controle, bom voo. 208, boa tarde. Controle, Salvador, boa tarde, azul 5076, decolado. O 5076, contato radar na decolagem, se baseia Coral para o nível de voo 180. Coral 180, azul 5076. Oceaner 6320, completo final do procedimento ILS, chame a torre 198, decimal 95. 1-1-8-9-5, 6320. Sapatango Whisky Serra Tango, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, livre ILS X-Ray da 10, vai reportar com estabilizado Whisky Serra Tango. 49, direita, 1-2-1-1 no solo. Direita 121, 1, 255. Para chegada na área, desça via para nível de voo 080, ajuste 1019. Isso está livre. Sim, a gente vai 320. O Salvador, voo 1255, lembrando. 1255, Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette 09, bom 25. Pista 10, vento 170 graus, 109. Livre pouso, Chanel 6320. Tá, Romeu Tango, Charlie Tango, decolou aos 50, controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Contato agora com o plano de voo Recife, ele falou que ainda não possui a saída de Salvador, só a chegada de Natal pra cá. Saindo daqui ele não tem nada, saberia informar? Papa Romeu Tango, Thiago Tango, boa tarde. Papa Tango, Papa Romeu Tango, Charlie Tango, mantenha 1000 pés no corredor Axé, reporte no farol da barra. E o pés reportará no farol. Patango Juliette Quebec Kilo, cliente, reporte homem fora. Romeu Tango Charlie Tango, confirme aonde será efetuada a área de aerolevantamento e em qual altitude? É na vertical da cidade, entre o farol da barra e mais ou menos o alinhamento da Não vai chegar no alinhamento da cabeceira 10, um pouco antes, a 1500 pés. Papa Romeo Tango, Charlie Tango, informo que nesta altitude não é possível fazer nesse setor. TAM 3805, na escuta? Na escuta, TAM 3805. E te considero autorização, coordena com a equipe de solo, assim que o Boeing da Gol cruzar, até agora está autorizado a iniciar no pico. Ok, quando ela subir em pico de solo, após a passagem do voo, estamos autorizados, TAM 3805. Avisem a aproximação, em descida para 2000 pés nessa região. Tango Juliette, Quebec Kilo, desça para altitude de tráfego, reporte cruzando 3000 pés. Controle, Papa Romeo, Índia November Alpha, para regresso. Papa Romeo, Índia November Alpha, mantenha ingresso no corredor Interlagos a 1000 pés, reporte rota terrestre. Interlagos, 1000, reporte rotatória, Índia November Alpha. Controle 8, Serra Tango estabilizado, X-Ray da 1-0. Papa Tango, isso que Serra Tango, chame a torre na frequência 1-8, decimal 95. 118-95, isso que Serra Tango. 1-9-6-4, desça para 3000 pés, ajuste no 0-9-5. É, Serra Tango, isso que Serra Tango. Serra Tango. Kennegal no 0-5, reporte passando externo. 1-0-5, agora não está livre de certo. 1-8-9. Salvador, Zuno 256, boa tarde, informação. Certo. 256, boa tarde, Serra, confere agora no estetoscópio Natal. 1-9-8. 1-9-8. Controle, Índia November Alpha. Sigo Índia November Alpha. Eu ouço alguma transmissão do Zulu Juliette Serra, muito baixa, acho que eu quero falar com vocês aí. Pelo que entendi, ideal de descida. Serra Tango, autorizado ponto, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 2 nós. Direito pousar 9-7. Frente, cancelamento de ferro ao estilo 4, autorizado básico, ponto pela direita, reporte final da 1-7, que negar 1-0, 1-5. Kennegal 1-0-5 vai reportar na final do 1-7, 8-7, 1. M320, Juliette. Afirmativo, a 109 da sua início no push. Sim, autorizado, Juliette, M320. NER 6315, acione identificação via chegada Aman, desça para o nível de voo 090, ajuste no 0-1-5. Altímetro no 0-1-5, então via chegada Aman, desça o nível 090, ajuste NER 6315. Papapá Zulu, Juliette Sierra, acione o código 0155. Azul 4116, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 100, ajuste no 095. TAM 3805 pronto para o táxi com 178 da boa, estamos alternando da Leão com 3 horas e 30 de autonomia. TAM 3805 livre táxi via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 095. Ok, estamos autorizados até o ponto de espera, lá chamando 2895, muito obrigado, até 3895, até 3805. 5076, confirme a pro ideal para Yukov. Yukov, Índia Lima, Kilo, Kilo Oscar, Vitor. Beleza, 964. Azul 5076 autorizado, da presente na proa de Yukov. Yukov, pegou o serviço acionar, boa tarde. 2008, desça para 3.000 pés. 3.000. Romeu Tango Charlie Tango, mantenham no 1.500 pés na linha do litoral. Siga, Romeu. PLS, 964, segunda vez. Confirma, aeronave, chama o controle. Ok, graças. Assim que chegar, eu chamo para cópia. Complete final do procedimento e chame a torre em 118, decimal 95. 1895. 1890, bom, 964. 964, desça para 4.000 pés, ajuste 1095. 4.015, bom, 1964. Disposo, 964. O Adão também disse que já tinha recebido, porém o plano não tem. Nem o centro, ela também disse que é transmitido, a gente só está aguardando a liberação do centro. Azul 4116, desça para o nível de voo 060. Estando o avião na final, pronto. A gente mantém o ponto de espera. Ok, estamos mantendo o ponto de espera. Tá, 3.600. O Charles de Novembro, da presente, autorizado prosseguir com a Foral da Barra, e a 500 pés, chame o controle 120.8. Sim, pronto? Pronto. Autorizado Natal, nível 370, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, na subida Fuca, transição Zipar, intercepta pêndulo 10 e sai conforme a rota. Aciona 5136, controle 120, decimal 8. Aprovado Natal, nível 370, pêndulo 10, Fuca, Zipar, pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5136, Salvador 1208, gol 256. Correto, o gol 1256 chama pronto, posicionamento. 2630, confirme por quantas milhas diretas atual de dia. 97, autorizado, ó, 6 milhas separadas para 360. Né, 3805, após o pouso da aeronave na curta, ali mantém se preparando. Aqui estamos autorizados a linha e manter a 1-0 depois do pouso. Está a 3. Está a 3-0. Estabilizado o voo 2008. O 2008, selecionado procedimento, chame a torre 1-1-8 desse modo. 1-1-8-9-5, boa. Juliette Charles, Juliette, November. 964 no solo 00, direita 121, decimal 1, agilizando. No meu pés no corredor axé. Vai agilizar agora, 964. Pés? Recebo 200 pés do Charles Juliette 90. Torre Salvador, boa tarde, voo 2008, passo Índia Serra, Baixada Serrata. Bem, frente e aguarde pista livre, 2008. Aham. 3805, autorizado decolagem no 0, vento no 60 graus, no 09. Continua a decolagem, tá 3205. Livro 1, 9, 64. 1211, solo. 211? Firmo. Decolagem no 0, curva direita, perfil de saída coral. Aciona 5150 no transponder. 12080 é o controle. 10, resposta estabilizada. 2000 pés, livre LS, chegou 1164. Chanel 6315, confirme efetuando o desvio. Efetivo. Informo o tráfego para pouso na 10 agora e um já seguindo para pouso na 17. Mantém esperando farol Estapão, aguardando autorização para cruzamento da final da 10. Tango Charlie Tango. Guardando no farol Estapão. O dia da Vibra Fisual com a aeronave na final? Afirmo. Correções se enquadrar como número 2? Afirmo, vou fazer um 270 pela esquerda. Tente, o dia da Vibra Alfa prossegue então o final da 17, se enquadrando como número 2 para pouso. Número 2, final da 17. 1008, autorizado pouso pista 10, vento no 60 graus, 09, informa o Charlie 150, efetuando espera e se a sua esquerda não vem interferir com a sua aproximação. Tá ciente, livre pouso na 10, volta 008. 3805, decolou ao 03, controle 1208, bom voo. 308, muito obrigado, tá 3205. Controle Salvador, muito boa tarde, TAM 3805 decolado, da El Leda. TAM 3805, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 300 via saída da El. 300 autorizado, via da El, TAM 3805. LS, gol 9164. 9164, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 118, decimal 95. 2895, gol 9164. 109. Leve pouso no 7, de lá no liberal. Juliette Serra, controle. 4. 1164, continua a aproximação, reporte, passando externo. Boa tarde. 12008, no solo 04, direita, 1211, no solo. Tá exonando, pô. Uso 41, 16, deixa para 3.000 pés, ajuste 10, 15. 964, posição prevista 02, aguarde a aeronave da companhia. Salve, Salvador, boa tarde, voo 2008, levou na sua escuta. Gol 208, boa tarde, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, da Juliette. Leda. TAM 3805, autorizado, Leda. Leda da presente, TAM 3805. A Chanel 6141, desça para o nível 050. 050, Chanel 6141. Aero 2230, confirme por quantas milhas irá continuar efetuando o desvio. Aero necessita mais 15 milhas, por exemplo. Cliente, reporte por término de desvio do passarinho do 2230. Afirmativo, reportaremos 2230. Chanel 6141, reduzir a velocidade para 2009. 6141, reduzir para 109, né? 6141. Patango Romeu, Papatango Charlie Tango, no farol está pronto, avisar o aeronave da Gol na final. Primeiro batido. Deixei condições de se enquadrar para pouso na pista 35. Vento 1,70 graus, 129. Afirma aqui. Se enquadre como número 2 atrás da aeronave da Gol, reporte final da 35. Tango Charlie Tango. Final da 35. Voo 2008, Alfa e Juliette, gate 07. Cruz 7, Alfa e Juliette, voo 2008. Azul 4116, autorizado 2000 pés, ajuste 1095, reporte estabilizado. Reparar estabilizado, tem uma aeronave de luz chamando ali, passou um caixa preso. Tem a fonte espera, order 0 pronto, visual com aeronave. Gente, mantém a fonte espera. Salve, eu tenho Charlie Tango, gire base curta, reporte curta final da 35. Reparar curta final da 35. Este novembro Alfa. Estação via chegada bom, fideça para o nível de voo 060, ajuste 1095. Passar externo estabilizado, 6315. Canal 6315, completo final do procedimento LS, chame a torre 1198.95. Obrigado. Controle espacial 2230. Prossiga 2230. Tem alguma possibilidade de voar para o Duna? Na cabeceira auxiliar não vai interferir na sua aproximação. Continua a aproximação, aguarde pista livre. O CNM é 315. Torre Salvador 6315, na final IMS, pista no 10, bacana travada. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre. Informa o tráfego à sua direita, pousando na cabeceira 35, não vai interferir com a sua aproximação. Relativo 6315. Voo 1164 no solo, 08 direita, 121 decimal 1 no solo. Direita 211, no gol 1164. Solo Salvador, boa tarde, gol 1164. Sou Chanel 62, corrigindo 6142, agora no centro de 4 edifícios. Pesado pouso, pistão no zero, vento no 60 graus e no zero norte. Livre pouso, no canal 63, no 5, não, 1 no zero. 8. Estou vindo o pátio? Cruzado back-back, ingresso no pátio 5. Tango, Charlie Tango. Controle, o TAN 3805. Siga TAN 3805. Teria a possibilidade de a senhora nos autorizar a MOTPA ou precisa passar o oceano? Guarde coordenação, TAN 3805. Obrigado. Azul 4116, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 1198.95. 1895. Oceaner 6141, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2.300, autorizado o ELS, que foi reportado estabilizado, Senai 1141. Senai 1141, inicie redução para aproximação. Reduzindo, Senai 1141. SAM 3805, autorizado pro Edmótico. Edmótico, obrigado. Passarei 2230, desça para 3.000 pés, ajuste 1015. 3.000 pés, 1015, 2830, mantenha pro? Afirmativo, mantenha pro passaria 2230. Enche 2230. Passarelo 2230 para interceptar o localizador, curva à esquerda pro 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reportando estabilizado, 2230. 60 graus no zero norte. Decolagem no zero, como 2230. Recife em 13325, alterna 13395. 13325, 13395, obrigado, hein? Localizador, CNM 1141. É 1141, no completo final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre 1198.95. 2395, obrigado. Passarei 2230, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, 2230. Passarei 2230, corrigindo, desça para 2500 pés. 2500 pés, 2230. Como passaria da 2230, tráfego posição 3 horas, aproximadamente 2 milhas a 1.500 pés, Romeu Vitor, 1-0. Estou confirmando, senhorita, foi sobremodulado, poderia confirmar? Passaria da 2230, informo tráfego posição aproximadamente 3 para 4 horas, mantendo 1.500 pés, rumo nordeste, Romeu Vitor, 1-0. Gente, o 2230, pessoal, menos de cá. 2, controle 1-208, bom voo. 208, boa tarde. 2, havia solicitado 390, ainda pretende 390 ou 350 foi feito? Foi autorizado 390, mantém o meu 142. Sim, só um instante, vou coordenar o 390. Sim, acho que é o meu 142. Nível de voo 370. E a PUCA 370, 256. Tráfego superado, desça para 2 mil pés, rapaz estabilizado. 2 mil pés, rapaz estabilizado, informa. Ah, no momento está estabilizando, passaria 2230, pessoal, campo. Tente, aguarde para transferência, passaria 2230. 2230. Romeu, Charlie, Juliette, November. 21, décima 1. Direita 211, é isso? Fila 1211. 211. Quente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reportando em amarelinho. Quente, mantendo 1.500 pés no corredor interlado, reporte rotatório, Zulu, Juliette, Serra. Reforço, né, mano, 4-1. Zulu 070 para 6.000. Zulu 885, desça para 4.000 pés. Confirme, efetuando o desvio. Sim, um pequeno desvio de esquerda, desce 4.000 pés, Zulu 885, está retornando a rota. Quente. Procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 9. 2295. Eu passarei no 2230, muito bom. Muito boa tarde. 2230, continua a aproximação, aguarde pista livre. Sente, 2230. 64, acelera, acabou de modificar o portão, agora 05, ingresso Juliette 05. Juliette, posição 05, 964. 02, cruza de imediato. Imediato, cruzamento na Delta, chame o solo e no 211, agilizando. Oito, cinco, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 885. Direito, 211. Zero, via movimento 7. Decola da pista 17. Após decolagem, primeira curva à direita, no perfil de subida coral. Aciona 0265 e o controle 120, desce na 8. Voo no 885, vou ir na Pro de Duna. Pro de Duna, voo no 885. Papapá, Zulu, Juliette, Serra, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 2230, autorizado pouso 190. Forte situação. Boa tarde, de Papapá, Zulu, Juliette, Serra. Papapá, Zulu, Juliette, Serra, continue final 17, reporte final de 3 milhas, QNH 105, vento 180 graus, 9 nós. Solo, caminhão no 41 no visor. Cione, chame pro táxi. Juliette, gate 04. Alfa, Juliette, gate 4, cuidado. Matinho. Afirmativo, autorizado a ingressar na Juliette, taxia via Pátio e Índia para o ponto de espera da 10, quando lá retorna a torre em 1-1-895, o ajuste agora no 0-1-5. Voo 1256, chame Recife em 12545, alterna 12685. 2545, 2685, voo 1256. Meio 142 solo. 1-4-2, autorizado em nível 390, prossegue na mesma subida, Pouca, transição Aracaju, nível autorizado 390, chama pronto, curso. 390, chama pronto, 6-1-4-2. Direita, 1-2-1-11. Estabilizado. 1-8-8-5, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 1-8, decimal 9-5. 295-985. Torre Salvador, gol 1-8-8-5. 1-8-8-5, QNH 1-0-5, ativa aproximação, aguarde instruções de pouso. 1-0-5, aguarde a autorização, gol 1-8-8-5. Passarelo 2230, livrou, acessou. 2230, passarelo, Alfa e Juliette, remota 1-3, parte principal. Alfa e Juliette, remota 3, a principal 2230. Ataque no 397, livre táxi, parte principal e Índia, ponto de espera, chama a torre em 1-1-8-9-5, o ajuste no 0-1-5, bom voo. Boa noite, 25, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0-9. Pouso, pista 1-0, gol 1-8-8-5. Nova paz, Lu Juliette Serra, no solo, 2-0, autorizado livrar a direita, no pátio 5. Frequência livre estacionada. Babapá, novembro, Lima, Romeu, na escuta. Gente, tá ingressando pra parquear aí no pátio 5, um Romeu Vitor 1-0. Assim que tiver visual com o mesmo, prossegue o táxi até a interseção. O papá, novembro, Lima, Romeu. Charles Juliette, novembro, chame a torre em 1-1-8, decimal 9-5. Gente, muito obrigado, papá, do Juliette Serra. Anda ao ponto de espera, posso prossegue para a posição remota no 3? Afirmativo, na Juliette da plantagem ao gol, eu posso prosseguir para o 3, 2, 3, 4. 02 autorizado ali em manter pistão no zero. Prossiga, Charlie Juliette Novembro. Firme no qual queira prosseguir? Gente, após no farol de Itapuã, Charlie Juliette Novembro. ...285 no solo aos 22, direita no 211 no solo. 211 na direita, no 285. Novembro Lima Romeu, autorizado ingresso pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Bom, no 885 Alfa Kilo para o pátio 3, até o balizador. Alfa Kilo para o pátio 3, boa noite. Bom, no 85 Real Carlos Gate 10, parte principal. Gate 10, 885. Bom, no 397, mantenha um ponto de espera. Romeu, mantém, aguarde para decolagem. Aguardando, Romeu. O 397, a Lima tem 1-0. Bomba 02 decolou aos 25, controle em 1-20, decimal 8. Controle 208, bomba 02. Papalo Parma, Novembro Lima Romeu, informa que o tráfego decolou da 1-0. Possui uma frequência de saída, porém performance menor. Aguarde uns minutinhos para a decolagem, Novembro Lima Romeu. Temos a via Coral para o nível de voo 1-0-0. Via Coral para 100, bomba 02. tenho tráfego no farol de Tapuã já mantendo 500 pés, o November Lima Romeu. Agora no instante. Rádio Juliette Novembro, esse é da presente check do farol da barra. Juliette Novembro, eu cheguei o controle. 1208 está presente agora, prosseguindo para o farol da barra. Juliette 397, agora estamos para decolagem. Temos uma aeronave que decolou à frente, uma performance bem menor, porém com queda semelhante. 397. Tango Charlie Juliette November, mantenha 500 pés na linha do litoral em costas visuais. Papá, November Lima Romeu, após a decolagem, suba restrito até 4.000. 2 horas de decolagem, pistão no 7, vento 1.60 graus, 1.0 nós. November Lima Romeu. Papapá, November Lima Romeu, decolou aos 3.0, controle agora é 1.208. 1.208, cuidado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, papapá, November Lima Romeu. Papapá, November Lima Romeu, contato radar na decolagem, suba restrito a 4.000 pés via Coral. Ciente, restrito 4.000 no perfil da saída coral, November Lima Romeu. O 397 autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 1.70 graus, 1.0 nós, mantendo proa até 4.000. Lanterna 966, sua identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 10015. Patango Mike Bravo, uniforme, ação e identificação. Dora Banzo, Luz, Juliette, Serra, prossiga. Patango Mike Bravo, uniforme, contato radar, 73 milhas oeste de Salvador, mantenha o nível 170, voando Mari para interceptar a chegada, reporte para descida. Aciona 5141 e o controle 119 decimal, corrigindo 120 decimal, hein? Voo 1397, decolou os 32, controle em 120 decimal 8, bom voo. 08, contato. Gente, November Lima Romeu. 95, pressionamento de decolagem. Voo 1397, contato radar na decolagem, mantenha pro até 4 mil pés após interceptar a saída da El, em subida para o 360. Até 4 mil, vai manter após interceptar da El. 24. Papá, November Lima Romeu, suba restrito ao nível 070. Subestrito ao nível 070, November Lima Romeu. Exceção para ingresso do patíbulo. Gente, Charlie Juliette, November, reporte no farol da barra. No 400, pode rodar aí algum 397? Autorizado da EL, Hugo, 1397. November Lima Romeu, suba restrito ao nível 080. Restrito ao nível 080, November Lima Romeu. Usado o táxi, reposta na sensação para ingresso. Lulu Juliette Serra. Papapá, November Lima Romeu, tráfego superado, suba para o nível de voo 180. Subindo para 180, November Lima Romeu. Série 2230, copia. Autorizado, Serra Conquista, nível 180, decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, na subida Árvor, após voo direto Elefa, direto Opilor e direto Vitória da Conquista. Aciona 5145, controle 120, decimal 8. Gente, aguarde para ingresso, está sendo coordenado a pista. Toma pronto, puxa acionamento, passaria 2230. Projeto Sierra autorizado do pista 35, reporte aliado e pronto. A Tango Mike Bravo e Uniforme, vista para o nível de voo 050, ajuste no 095. 050, Mike Bravo Uniforme. 050, Mike Bravo Uniforme. Certo. 1966, vista para 3.000 pés, ajuste 1015. 3.000 pés, para 1015, 966. Voo 1397, confirme a proa ideal para o base. Guarde. 5, Guarulhos, autorizado nível 360, decola da pista 10, com primeira curva direita no perfil da El, Leda Motiva. Em Motiva, intercepta Pêndulo 10 e segue conforme a rota. Aciona 5146, controle 120, décima 8. 97. Está autorizada presente por lá, né? Negativo, Hugo, 1397. 2 nós, após a decolagem, curva à direita, para ingresso no corredor forte. Luz direta. Sou 1397, da presente autorizado, pro de Pubave. Pubave da presente, vou na 397. Cliente, o Charlie Juliette 90, reporte Amaralina. Luz Juliette Serra, decolagem 40, da presente curva direita, aguardando transferência para o controle, seguindo na proa do litoral norte. Cliente, o Zolo Juliette Serra. Eles confirmou, ainda encontra-se com bastante pipa na final? Ah, sim, senhor. Sim. Ado. Suba para o nível 180 e chame o controle Ilhéus na sequência 120, decimal 1. De Campinas? Autorizado Campinas, no nível 320, decola da pista 10, com primeira curva direita na subida da El, Leda, Motiva. E Motiva intercepta Pêndulo 10 até Pubave, após a Pêndulo 16 e conforme a rota do plano. Aciona 5167, controle 120, decimal 8. Conexão com o controle, dá presente e chame o controle no 208, Zulu Direto Serra. 208, Serra. Controle de papapapá, Zulu Direto Serra, boa tarde. Papapapá, Zulu Direto Serra, mantenha um no meu pé no corredor forte. Forte, 20 milhas, Salvador. Autoriza, senhorita, dá pra gente manter a magnética 029 direto? Protegimento correto, o azul 4131 no aguardo quando pronto. Juliette Serra, informo que para manter a magnética 029 tem que estar acima de 2000 pés devido à área proibida de Camaçari. Sim, se vai manter 2000, 029 na magnética, o Zulu Juliette Serra evita a área. Juliette Serra autorizado a subir para o nível 075. Autorizando o voo 966, interditado ILS. Voo 1966, desça para 2000 pés, autorizado ILS, TSI da pista 10, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, 966. Voo 2009, Celão confere, ILS autorizado, nível 240, decola da pista 10, com primeira curva direita na subida da EL, transição coral. Em Coral, intercepta Golf 677 e prossegue, Léo. Aciona 5173, controle 120, decimal 8. Autorizado 240, decodão de ação direita, da EL, transição Coral, e aciona ZL. Transforma 5173, controle 208, voo 2009. Correto, chama pronto, puxa o funamento 2009. Salvador, Oceano 61 no 42, está no 612, pushback aciona. Livre chama táxi 6142. Libera táxi 6142. Papatango, Mike Bravo Uniforme, desça para 4000 pés, ajuste no 0195. ILS 966. 1966, completo sinal do procedimento ILS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. 1295. Como 097, acione identificação via chegada Golf, desça para o nível de voo 050, ajuste 1015. O 1097 informa sem restrições de velocidade. Torre Salvador, é o voo 966, estabilizado em ILS, visual. 966, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 12 nós. 180 com 2, grato, livre pouso. 120 decimal 1. Charlie Juliette November, mantendo 500 pés, reporte participação.